Papa Tango Juliette, Tango Zulu, pouso autorizado, pista 90, vento 150 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 10, 19, pista molhada. Tango Zulu. Sou 1864, desça para 2000 pés, ajuste 1019, autorizado ele é sexo aí da pista 90, reporte estabilizada. 2019, reporte estabilizada, 2864. Uno 094, Pushback autorizado, portão 10, chame táxi. Tango Juliette, Tango Zulu, no solo aos 10, livre a interseção à direita, chame controle solo no 21, décimo 1. Tango Juliette, Tango Zulu, táxi autorizado, taxiway Alpha, mantenha a posição antes do taxiway Juliette. Salvador, bom dia. Está 3191, da Mike, na posição 5. Pronto para cópia, Rio de Janeiro, Galeão. 3191, autorizado Galeão, 340, November 857. Decola da pista 10, primeira curva à direita da EL, transição Irumi. Controle Salvador 1208, transponder 5544. Pulsa 3191, autorizado Rio de Janeiro, Galeão, nível 340, até novembro 857. Roda pista 10, curva direita, pedra da EL, transição Irume. Controle 208, transporte 5544. Não! Está 3191, protegimento correto, sempre pushback, senão é 3191. Posição, telefone. Táxi 094, temos 170 a bordo, 3 horas de autonomia até no direito. 094, confirme a autonomia. 3 horas. Gol no 094, táxi, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via Taxiway Índia. Próximo do ponto de espera, chame torre 118, décimo 5. Índia, 295 no ponto de espera próximo. 094. 1162, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste na 09. 09, 050, chegada mar, voo 1162, você fica por onde, dona? 1162, autorizado ITAP. Salvador, buenas, azul 2714, seguinte da Mike 160, Barreiras. Azul 2714, pronto, cópia. Bora. Azul 714, Barreiras, 160, autorizado, decolado da pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo. Controle Salvador 1208, transponder 5451. Ok, o autorizado 160 Barreiras, decolada 10, com curva esquerda na Momo 5, Momo após Momo DCC 5451, aciona 208, é o controle, o azul informa negativo, cumprir a missão. Salvador Juliette, São Sul, autorizado taxiway Juliette, pátio principal, Lima Mike, Quebec, chame taxiway Quebec. Azul 2714, ciente, cumpre a restrição da carga inferior de 3 mil pés até 1 nos 5 milhas, Salvador. Ciente, Azul 2714. Uno 864, chamou a torre Salvador? Ainda não, mas 864 estabilizou, baixou e travou. Ciente. Uno 864, continue a aproximação. Reporte visual com campo, ajuste de altímetro 1019, o vento para cheque 180 graus 089. Porta da visual. Turbo 0, ou 1094, mantenha o ponto de espera. Senai 6200, acione identificação, voando para POG para interceptar a chegada mar e dessa via para o nível de voo 060, ajuste no 019. O ajuste de altímetro no 019, pista molhada. Pista no 0, molhada, sim. 1094, autorizado a alinhar e manter pista 10. Patango Juliette Tango Zulu, autorizado o cruzamento da pista 1735. Via Taxway Papá, reporte no pátio 5, livrando frequência. Rono 62, vista para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado ele a Taxway na pista 10, reporte estabilizado. 2019, reporte estabilizado. Toma direita, chame controle solo 121, décima 1. 121, décima 1, foram 8, né, agora? Solo Salvador, voltei a voo 8, né, agora? Voo no 8, né, agora, ingresso Taxway Alpha, chame antes a Taxway direto. Alpha antes da direto, voo 8, né, agora? 094, autorizado decolagem pista 10, vento 180 graus, 07 nós, ajuste de altímetro 1019. Liga 6200. Autorizado a etapa, chanel 6200. Paulo Salvador, bom dia, aqui é o American 229. 0, décima 8. 08, bom dia. American 229, posição 11. Prossiga. Senhora, solicitando autorização de reboque até o pátio número 3. Forma 094, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 370. Via Momo 370, 094. Pushback, acionamento azul 2714. 3714, autorizado, parte 3, reporta para o táxi. Táxi, reportará. Chanel 6255, sem identificação, chegada à Mari, autorizada, desça para o nível de voo 070, voo ITAP para interceptar a chegada. Voo ITAP, afirmativo, reportar através do 08. Senhora, a senhora teria por gentileza a posição do pátio 3, do American 19? Eu vou coordenar. Olha aqui que eu vou coordenar junto aí pro aero. Qual seria a necessidade? Gol 1094, suba restrita ao nível 330, voe da presente direto a Buco. A Buco 330 restrito ao 1094. Ajuste 1019. Voou. Atmosfera lá de 19, bom dia. Boa noite, 64, Vigilante, Portão 5. Estabilizado, o ajuste permanece no 09. Gol 1094, controle 1234, 4321, cheque rádio câmbio. Confirme. Gol 1094, é o controle de Salvador em cheque rádio, 1234, 4321, como está ouvindo? Alto e claro. Tiete. Sam 3198, acione identificação, voando Papog para interceptar a chegada Mares, desça via para o nível de voo 080, ajuste na 099. 080019. Estabilizou com o 1962. 1162, complete final do procedimento LSXV, chame torre 118, decimal 95. Já iniciou o reboque ou vai guardar a coordenação de tempo aéreo? Estou iniciando então o reboque e aguardando posição no pote 3. Ok. Vou entrar em contato e já informo. É afirmativo. Azul 4207, gente, aguarda. Salvador, azul 2714 para o táxi, está com 42 a bordo, 5 horas, Sierra Bravo, mais estilo, mostrado 90. Azul 2714, táxi autorizado para o ponto de espera, pistão 0, via taxiway Índia. Próximo ponto de espera, chame a torre, 18, decimal 95. Ajuste 1099. Livre táxi, via Índia, até o ponto de espera, chame a torre. 18, 1, 9, 5, azul, 2, 7, 9. Então, 3, 1, 9, 1, 1, mantém o ponto de espera. Ponto de espera, 3, 1, Papa Romeo, Sierra, Tango, Delta, acione identificação, voe na proa de Amã para interceptar a chegada Amã. Reporte para descer. Faz o ATR da companhia, cruzada até agora está autorizada, são 4207, portão 3. Afirmo. American 229, prossiga com o reboque até o pátio 3. A posição será ao lado do outro companhia que está embarqueado lá também. Lá na posição 2 Lima. Afirmativo, Paulo. Iniciando reboque até o pátio 3 ao lado do aeronave da companhia. 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. No solo aos 28, libere a próxima interseção à direita, chame o controle solo 121, décimo 1. 219, obrigado. solo, aliás, torre é o azul 2794, para informar que tem uma sacola plástica bem grande aqui à minha asa esquerda, no pátio. Confirme o azul 2794? Exato, uma sacola plástica bem grande à minha asa esquerda aqui, no chão do pátio, entre o azul e o roxo estacionado. Ok, ciente, azul 2794. Uma reporta, para ajudar. 3.000 pés, ajuste no 09. 3.000 pés, autorizada a decolagem, pista 10, vento 150 graus, 10 nós. Ajuste de altímetro 1019, pista molhada. Pista de colagem, tá 3191. É Tango, é Queen de November, confirme a altitude que está mantendo. Com dia November, controle. Filme transponder acionado, é com dia November. Se é com dia November, mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés no corredor, caixa prego, reporte no través de Veracruz. CNR 6200, complete final do procedimento LSX2, chame torre 198, decimal 95. Queen de November, informo que Salvador está operando em condições de instrumentos com 600 pés de teto e 3.000 metros de visibilidade, chuva moderada. Queen de November, cheque seu equipamento, não recebo o mesmo. Torre, Salvador, Oceané 6200. Oceané 6200, reporte visual com campo, o vento 150 graus, 12 nós, ajuste de altímetro 0019, chuva moderada, pista molhada. Tem mais cedo, chuva moderada, sentido das condições ainda não desove, a 200. 9-1. Manda da El, 3-1, 9-1. Tartax para o ponto de espera, pista 9-0, via Taxi Índia. Próximo ponto de espera, chame a torre, 1-1-8, decimal 9-5, ajuste na 0, 9-9. 9-9, ponto de espera, 2-2-9-5. Salvador, o gol 1-5-5-6, informação Mike, autorização Galeão. 556, autorizado, Serra Bravo, Golfo Lima, nível 360. Decola pistão na zero, curva direita, perfil de saída da El, Leda, após voa Irumi. Intercepta per November 857, prossegue após conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5572, controle 120, decimal 80. 30360, Galeão, per November 857. Decola da 10 direita, perfil da El, transição Irumi, 5572 o transponder e o controle 1208, gol 556. Correto, chama pronto, botão 4, gol 11556. Chamaremos com certeza. Atingir o 3.3198. A 3.198 desça para 3.000 pés, ajuste no 09. 3.099, 3.198. Xenai 6255 desça para 2.000 pés. Autorizado ele a ser suída, pista no 0, reposto avisado. 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 p 10 autorizada, respeita 10. A 3198, confirme sua indicada. 250. 3198, reduz a velocidade para 2209. 220, 3198. Nós, ajuste de altímetro no 0, no 9. Hidricolso no 06, 200. Voa na proa de Duna. Catango Eco India, November, acena identificação. Polo 62, está escutando? Oeste de Salvador, mantendo em subida para o nível para 3.000 pés, cruzando 2.500 pés. Romeu Serra Tango Delta, desça para o nível de voo 050. A 200 no solo ao 35. Leve próxima interseção à direita, chame controle, solo 121, décima 1. Deixa eu livrar o 21, obrigado. Papa Romeo Serra Tango Delta, da presente voo na Proa de Duna. Duna, Serra Tango Delta. P200, via Alfa, chamando de Juliette. Alfa, Juliette, 200. Azul 4207, ciente, mantenha o ponto de espera. Foi pista no zero, chama agora todo o Salvador na frequência 118 decimal 95. 95, é. Só 3198, desça e mantenha 2 no pé. Seu altímetro no 019, informa o final do procedimento de ILS, foi pista no zero. Ciente, 2019, porta estabilizada, 3198. Chané, sinal da 10. Chané 6255, continue a aproximação, reporte visual com campo, o vento 150 graus, 190 nós, ajuste de altímetro 10019, pista molhada, chuva moderada. Positivo aguardando 1019. Está sendo vetorado agora, feito o radar para sequenciamento, curve à esquerda na proa 030. O limite é o QD Mike, 130 do NBB Simbra, o Eco India 90. Proa 030, mantendo 030, e a proa é PLS 130, Eco India 90, 130. Esquerda, proa 040 agora, 040. Proa 040. Estabilizado, sinal ILS X-Ray, pista 10. Só 3198, completo final do procedimento, chama agora a torre. 118, decimal 95. 295, ó. Só 3191. Suspendeu no avião, prossiga. Temos agora centro Recife na frequência 251, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, boa tarde. Fernando Piscalice, reporta visual 3198. Só um tráfego na posição de 1 hora 10 milhas de rumo nordeste, mantendo 3 mil pés, um Papa Alfa 3-1. É todo o tráfego, é com o déficit. 62. Confirme para a Torre Salvador. 62.5, visual. Puxando 6255, pouso autorizado, pista 90, vento 150 graus, 90 nós, ajuste de altímetro 1019. Pouso autorizado, 6255, pista 10. Reporte visual com campo ou na DA iniciando procedimento de aproximação perdida. Ciente, 3198. Eco India November. Curva direita na proa 070. Novo limite de... São 6 milhas nesta proa. Zebra, chama 1-2-1. Visual 3198. Continue a aproximação, aguarde pista livre. São 3198. Guarda, 3198. Devido a 4 mil pés, devido ao tráfego informado anteriormente, agora na posição de 12 horas, 3 milhas. Eu deixei para o carro também, a gente tem 09 e deixar atrás, que é o 08. Alfa Então 3198, no solo 42, chame o controle solo 121, décima 1. 211, 3198. 78, pista 90. Ajuste para 2000, ajuste no zero 9, é o portal estabilizado. O MS 78, pista no zero 70. Alfa Juliette, 14, 3198. Uno 556, puxa estacionamento no 4. Cinco, cinco, meia, autorizado, portão 4, reporta táxi. Chama táxi 56 da Gol. Azul 4207, me escuta? Azul 4207. Azul 4207, torre. É, decolagem está suspenso, alguma coisa assim? Negativo, azul 4207. Ah, tá. Azul 4207, torre. Prossiga. Táxi até o Porto Espera, azul 4207. 4207 é o número 2 aqui. Azul 4207, torre ciente. A gente tá aguardando, a nave da frente tá autorizada, a gente vai até o Porto Espera. Serra Tango Delta, complexionado o procedimento de aliança Freire, chama agora a torre na frequência 118.95. Torre 118.95, Serra Tango Delta. 0 na 0, recife, o call 1719. Saída prevista, Puka, Aracaju. 1-0-9-9 para 2000 pés, eco ainda na venda. O azul 4207, taxia um pouco mais à frente. Vamos tentar aqui, torre, mas a gente já está próximo aí a outra aeronave. Chegar um pouquinho mais à frente. Romeu Bravo Oscar, sua unificação, deixa via chegada Mari para 050, ajuste altímetro 1019. Papa Romeu, Sierra Tango Delta, confirme visual com campo. Visual vai estar travado, Sierra Tango Delta. Papa Romeu, Sierra Tango Delta, pouso autorizado, pista 90, variável com 03 nós, o ajuste de altímetro 1019, pista molhada. Pouso autorizado, ajuste de 09, estando funcionando, Sierra Tango Delta. Queen de novembro. Pega. O senhor nos informou agora que o teto é de 1.200 pés, visibilidade de 5 mil metros, chuva leve sobre as vizinhanças, em pista molhada. Afirmativo, interceptando o localizador, é Queen de novembro. Assistente, Eco Índia Novembro, passa azul, não completa sinal, chame tudo. 118.95. 118.95, boa tarde. Romeu pra voz. Foi nos informou agora que o teto é de 1.200 pés, visibilidade de 5.000 metros, chuva leve sobre o aeródromo, pista se encontra molhada. Romeu pra voz. Voo 790 autorizado, Terra Bravo, Romeu Foxtrot, nível 410, da coluna 0, curva esquerda, perfil de saída Pulca, Jama após Aracaju, após Aracaju prosseguir conforme a rota do plano, aciona o transponder 5001, no controle 120, decimal 80. Autorizado, Terra Bravo, Romeu Foxtrot, nível 490, da coluna 90, curva à esquerda, Pulca, Jama, Aracaju. Papa Romeu, Sierra Tango Delta, no solo ao 5-0, livrou a interseção à direita, chame controle solo no 2-1, no décimo 1. Sierra Tango Delta, confirma pátio. Pátio 5, reporta antes da Juliette, Vial. Papá, Eco Índia November, informo que o campo está agora em condições visuais. Seu plano IFR cancelado ao 5-1, base pela direita autorizada, reporte base baixar travado. Contra na base baixar travado, Eco Índia November. O azul 2714, torre. Eu siga. Está pronto para decolagem, o azul 2714. Totalmente. Azul 2794, autorizado a alinhar e decolar. Pista 90, vento 1900 graus, 05 nós, o ajuste de altímetro 1098, pista molhada. Ok, livre a alinhar e decolar, pista 190, altímetro 1098 a presente, azul 2794. Mantenha a posição, voo no 790. Já Tango Delta via Juliette, contorno pátio, Lima, Mike, na Quebec, Chimé Torre, 198, decimal 95. Travado, da 17, Eco Índia November. Papá, Eco Índia November, pouso autorizado, pista 97, vento 100 graus, 03 nós, ajuste de altímetro 0098, pista molhada. Afirmativo, Eco Índia November. Do 4207, autorizado a alinhar e manter pista no zero. 2794, decolada ao 53, controle 120, décimo 8. Controle 208, azul 2794. Controle Salvador, buenas, azul 2794. Azul 2794, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 160 via saída. Controle, está ciente da saída, mas devido à grande formação aqui à nossa esquerda, poderia ter uma coordenação da decolagem agora, curvas na direita em vez de à esquerda? Está livre de desvios, azul 2714, pela curva pela direita? Confirme sua proa que irá manter. Proa de Momo, só que em vez de ser pela esquerda, pela direita, se há possibilidade. Tente, o azul 2714 está autorizado, livre de desvios. Escudo do controle. Ok, na escudo do controle, grato, azul 2794. Descida, Romeu Bravo. Até 2000 pés, Romeu Bravo, conforme estabilizado o final do procedimento. ILS, Trey, pista no zero. Ah. Azul 2794 voando barreiras. Está livre das informações? Acredito que sim, meu amigo. Nós estamos fazendo os desvios necessários agora. Qualquer contato negativo aí, né, retornaremos. Toma o termo. Confirme para a Torre Salvador. A Romeu Serra Tango Delta autorizado o cruzamento da pista 1735 via taxiway Papá. Reporte, livrando frequência no pátio 5, Papá Romeu Sierra Tango Delta. Controle Salvador, azul 2714. Prossiga. Está presente agora, nosso ideal para barreiras é a 299. Atrapalharia? Autorizado, voar direto Barreiras, azul 2794. Oh, muito obrigado, amigo. Direto Barreiras, azul 2794. Cliente, papapá, eco Índia November. 4207, autorizado a decolagem, pista 90, vento 100 graus, 03 nós, ajuste de altímetro 0098. Decolagem, pista 4207. Salvador, boa, boa, 556, está pronto observando em breve. Gol 1556, chamou a Torre Salvador. Afirmativo, está no ponto de espera, pronto. Cliente, gol 1556, mantém o ponto de espera. Manteremos. O meu Bravo Oscar, complexo final do procedimento, chame agora a torre, na frequência 118.95. 795, a torre, Romeu Bravo Oscar. Muito obrigado. Torre Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, o vento 100 graus, 039. Certo, então está a base pela direita, capitão 17. Táxi autorizado até o ponto de espera via Índia. Ponto de espera chame a torre, 198 decimal 95, ajuste na 098. Tua, ótima. Azul 4207, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 360. Foi a posição da EL, azul 4207. Direto da EL 4207, sobe 360. Reporte na base com cheque de trem, Romeu, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa na base, já está com o trem baixado travado, Romeu Bravo Oscar. Voo 1556, autorizado a alinhar e manter pista na zero. E mantém, voo 556. Bravosca para final, Capitão 97, Romeu Bravosca. Papa Romeu, Romeu Bravosca, autorizado pouso, pista 97, vento 120 graus, 03 nós, o ajuste de altímetro 1098. Primeiro pouso 97, Romeu Bravosca. 1556, autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus, 03 nós, o ajuste de altímetro 1098. Sempre decolagem 10, voo 556. Salvador, bom dia, 1790, autorizado alinhar e manter pista 10. Gente, ali mantemos 0, voo 1790. Papa Romeu, Romeu Bravo, no solo ao 001500. Autorizado 180 via pista em uso, reporte livrando na testação Papá. Prossiga. Teve alguma restrição de decolagem aí na última meia hora de Salvador, não? Recife negativo, azul 4207. É, não, a gente ficou meia hora no ponto de espera, ele decolou duas aeronaves em meia hora e várias aeronaves aí reportavam antes do externo e ninguém decolava, a gente achou que tinha tido alguma restrição. Beleza, só pra gente fazer um relatório aqui, obrigado. Azul 4207, Salvador. Prossiga. Eu restringi a sua decolagem, pois a aeronave que decolou à sua frente, o azul 2794, tinha sido instruído a sair da pista 10 com curva à esquerda. Devido a formações meteorológicas, ele girou à direita. O equipamento é um ATR, seria conflitante na sua decolagem, na saída da EL, com curva à direita, pois é mais veloz e subiria com razão superior. Eu não sei se houve qualquer outro tipo de inconveniente para o voo, mas a princípio este controle restringiu aproximadamente durante 2 minutos a sua decolagem. Cabelo. Não, isso aí foi perfeito controle. Foram os outros 28 minutos que a gente ficou no ponto de espera e nem o ATR decolou, sendo que só pousaram 4 aeronaves. E dessas 4, pelo menos 2 reportavam bem antes do externo e ninguém decolava, só a gente ficou meia hora lá esperando sem motivo aparente. Obrigado, mas quanto ao ATR não teve nada fora do normal, não. É, nós tivemos também uma aproximação de uma aeronave transportando enfermo. Com relação aos 28 minutos, realmente nós desconhecemos. Muito obrigado. Ô, controle, muito bom dia, voo 556, passa 3800. Voo 556, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 360 via saída da EL. 360 via saída, teria possibilidade de voar mais à frente, posição Irumi, quem sabe? Foi da EL, voo no 556. Da EL, obrigado. Autorizado a decolagem, pista 10, vento 130 graus, 03 nós, o ajuste de altímetro 1098, pista molhada. Pista 10, decolagem 10, voo 790, decolado ao 05, controle 120, décimo 8. 208, bom dia, 790. Posição Amador, boa tarde, gol 790, saída Fuca, Jamaracaju, cruza 1.600 pés para 490. Foram 790, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 410 via saída Fuca. 410 via saída Fuca, pode voar direto, Fuca. Autorizado, gol 790, foi Fuca. Sul 4207, estamos agora no centro Recife, na frequência 1251, alterno no 33, decimal 25. Negativo, 3895. 3895, aguarda a cópia, prepare a saída da El. Da El, na frequência.